Autorizado a decolar, da 1 a 0. O vento é 090 graus, 5 nós. Livre, alinhar e decolada 1 a 0, voo no 4. Capitão do localizador e Vlad, passarela 2233. Passarela 2233, complete final SXA, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 1895, 2233. Torre Salvador, passarela 2233, fui elétrica, só escuta. Passarela 2233, o ajuste padrão, aguarde autorização de pouso. Guarda autorização de pouso, 2233. Meu 45 decolado ao 28, controle 208. Controle agora 208, obrigado. Boa noite, 645. Boa. Passarela 2233. Pouso autorizado na 10. Vento 100 graus, 612 nós. Autorizado o pouso, passarela 2233. Boa noite, acione a identificação, voe na Pro de Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. 5 na Pro de Bonf, descendo para 4 mil, 2, 3, 4, 2, 3. Passarei 2233 no solo aos 31, chame o solo, 219. 219, chamará passarei 2233. 645, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835, 25, ano 645. Afirmou Galeão, é o gol 9705. Estamos cientes da informação, Quebec. Tráfego Salvador, copiou o gol 9705. Salvador, boa noite, Goderna, aos 9. Salvador, Xanar 6259, ponto 0090, pronto, decolagem. Xanar 6259, autorizado decolada 10, venta 1-10 graus, 07 nós. Autorizado a linha decolar 590, Xanar 6259. Xanar 6259, decolada às 4 horas, chame o controle em 208. 208, boa, até a próxima. Boa, Xanar 6259, 1200, São Bruno. O Xanar 6259, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360 via São Bruno, Xanar 6259. Xanar 6259, vou Leda. Leda, obrigado, 6259. autorizado na final de LS Extraction 0, Olimpo 02. Olimpo 02, complete final LS Extraction, torre, frequência 118, decimal 95. Torre 295, a favor. É. Torre Salvador, muito boa noite, Olimpo 02, final de LS Extraction 10. Gente, o ajuste é padrão, agora é autorização de pouso. Guarda a autorização de pouso, 02. Além pro 02, pouso autorizado, 1-0. O vento é 1-0 graus, meia dúzia nós. Autorizado pouso na pista 1-0, Olimpo 02. Oceaner 6259, submanter a nível de voo 340 e voo direto Motiva. 340 Motiva na pro, Oceaner 6259. Torre Azul 2781 no próximo ponto de espera, boa noite. Boa noite, Azul 2781, está autorizado alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter 1-0, 2781, informa, senhor, se não cumprir a recepção de acima de uma centena na saída. Ah, o senhor não consegue passar acima do 100 em 15 milhas? Afirma, senhor. Ok, eu vou informar o controle, aguarde para iniciar a decolagem, aguarde alinhado. Vamos aguardar a linhada, 278. Não, Bruno, não. Tempo 02 no solo, aos 48, táxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento da 1-0, mantenha essa frequência. Boa Eu não sei se eu estou ligando a foto dessa alfa que eu mandava para o apresentamento curto. Mas o 2781 foi autorizado pelo controle manter a restrição inferior da carta, aguardando liberação para acender ao nível 160 pelo próprio o ajuste no momento é 1013, o vento 1000 graus 05 nós, autorizado a decolar da 10. Entendido, autorizado a decolagem, senhor, então manter a restrição da carta, então, o 3.2781. Correto. Do 2781, decolado ao 50, chama o controle 1208. Chamaremos o 208, senhor, 2781. Controle azul 2781, Arbor 1, passa 1000 pés, boa noite. Azul 2781, boa noite, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 160 após 2000, voo Elefa. Sem restrições 160 após 2000, direto Elefa 2781. Olimpo 02 está autorizado a cruzar a 10 via Delta. Autorizado a cruzar a 10 na Delta, Olimpo 02. Frequência livre, Olimpo 02. Azul 2781, chame o centro Recife, frequência 128.8, ATR 126.0. Gente, o Azul 2781, chama Recife 288, alterno 260, obrigado. É autorizado a linhagem de decolar, Gol 1705. Ano 705, decolado 09, controle 1208. 308. Controle Salvador, Gol 1705. Gol 1705, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, subir para nível de voo 360. São Bruno, 360. Passaria de 2233, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Autorizado decolar, da 1-0, passaria de 2233. O vento é 090 graus, 4 nós. Autorizado decolar, de 2233 graus. 3232-2233, decolada Luna 3, controle 1208. 1208-233. Salvador, passaria 2233, decolada para cima da Momo. Passaria 2233, boa noite, contato radar. Suba sem restrições para nível de voo 160, saída Momo. Sem restrições para 160 na Momo, passaria 2233. Boa noite, Gol no 099, está autorizado decolar da 10, vento é 100 graus, 05 nós. Está Luna 705, show no centro Recife, Luna 28, decimal 35. 2835, boa noite. Boa noite. No 099, decolado aos 17, controle 1208. 208 vai chamar, muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, eu vou 1099. Com 1099, boa noite, contato radar, para o nível de voo 360, via saída a bordo. É, confirma o nível, desculpe. 360, via saída, voo 099. O voo 099 poderia para a Elefa da presente? 099 autorizado, voo direto Elefa. Grato, 099. Possibilidade de coordenar a PROD morto, desculpa, morto ou então mótico, devido a formações mais na frente, vai se curvando uma dessas duas PRODs do mesmo jeito. Sim, te usando uma nova base de coordenação com o centro. Passaria do 2233, dois, dois, sabe o que está? Se possível, vá para a direta de barreiras? Passaria do 2233, batata, aguarde, aguarde para voar barreiras. Batata aguardando, do 233. Zero nove nove autorizado pelo centro, atrás de moto. Moto, 099, obrigado. Passageiro 2233, voe direto ao destino. Direto ao destino, obrigado, 233. Chame o centro Recife, 128-8. 128-8, 099.